Fui até ao fundo que sozinho, num silêncio cheio de dor, da tua ausência sentida, com falta do teu calor. Sinto a falta do teu suspirar, a falta do teu abraço, sinto a falta do teu olhar, a falta do teu regaço. Tantos sonhos desejados, tantas viagens prometidas, entre imprevistos encontrados, ficam lembranças vividas. Pedes para não te esquecer, com uma saudade sem fim. Choras com medo de me perder, dizes que vais lutar por mim. Queres mesmo só para ti, não me faças esperar. Eu por agora estou aqui, mas amanhã posso já não estar. Dias e noites sem falar, não te consigo esquecer. Mesmo longe de um olhar, tudo pode acontecer. Recordo o teu beijo molhado naquela noite de magia, do meu corpo ao teu colado. Tens tudo em tuas mãos, tens sol, a lua e o mar, tens lágrimas no meu rosto, na ansiedade de te amar. Se me queres mesmo só para ti, não me faças esperar. Eu por agora estou aqui, mas amanhã posso já não estar. Dias e noites sem falar, não te consigo esquecer. Mesmo longe de um olhar, tudo pode acontecer. Para ti, não me faças esperar. Eu por agora estou aqui, mas amanhã posso já não estar. Dias e noites sem falar, não te consigo esquecer. Mesmo longe de um olhar, tudo pode acontecer. Comigo. Nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos para chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até ao fim para ter-te em qualquer lugar, seja terra ou mar. Estás em cada raio de luz. Faço o que fizer, eu não quero perder. Quero-te só para mim. És quem me fogo, quero o melhor. quer-te só para mim. Faz o que fizer, serás sempre tu. Nada a fazer. És quem seduz. Venha o que vier, eu não vou ceder. És quem me seduz e me faz viver. Vou atrás de ti, mas me até morrer. Agora te encontrei, não vais fugir, porque eu te vou trancar. Tu podes bem tentar, mas não vai dar, porque eu não vou deixar. Yeah. Vamos.